Boa noite. O Futebol Clube do Porto somou mais uma vitória na Primeira Liga de Futebol. Ontem o golo solitário de Varela foi suficiente para os nortenhos derrotarem a Académica em Coimbra, numa partida em que o relvado mais parecia uma piscina devido à enorme quantidade de água devido ao dia chuvoso. João Moutinho ainda falhou uma grande penalidade e os estudantes podiam ter empatado os minutos finais, mas Hugo Moraes enviou a bola à barra da baliza. Com a conquista dos 3 pontos, com este triunfo por 1-0, os azuis e brancos vão receber o Benfica com 7 pontos de vantagem. O campeão nacional, que venceu o Paços Ferreira por 2-0 na abertura da 9ª jornada da Liga. Na Luz, Pablo Aimar abriu o marcador, Allan Kardec faturou de penalti. Já esta noite, o Sporting foi a Leiria ganhar à União por 2-1, 2 gols de Valdez e assim subiu ao 3º lugar. O Sporting de Braga perdeu ontem em Vila do Conde por 2-0, na primeira vitória do Rio Ave no campeonato. A equipa do Minhos Paciência jogou com 10 jogadores desde a expulsão de Moisés aos 27 minutos. Zé Gomes e João Tomás marcaram os gols do Rio Ave. Resultados ainda incompletos desta ronda. Na sexta, Benfica 2, Paços Ferreira 0. Ontem, Rio Ave 2, Sporting Braga 0 e Académica 0, Porto 1. Hoje, Nacional 1, Vitória de Setúbal 0, Beira-Mar 3, Naval 1, Olhanense 1, Marítimo 1, União Leiria 1, Sporting 2. Amanhã jogam Vitória Guimarães e Portimonense às 8:15 da noite na cidade de Berço. Na classificação, o Porto tem 25 pontos, o Benfica é segundo com 18, Sporting terceiro com 15. Depois aparecem Académica e Braga, ambos com 14. Olhanense e Nacional têm 13, Guimarães e Setúbal somam 12 pontos. Vitória Guimarães tem menos um jogo realizado. Gil Vicente mais primeiro, o Arouca saltou do 12º para o 2º lugar. São as principais conclusões a retirar da classificação geral da 2ª Liga após a 6ª jornada, ainda incompleta. No jogo grande desta ronda, hoje tarde o Gil Vicente foi a Santa Maria da Feira ganhar ao Feirense por 1-0. Na quinta-feira o Leixões bateu Penafiel por 2-1. Hoje de manhã, Santa Clara 2, Bolonenses 0. E de tarde, Arouca 2, Sporting da Covilhã 0, Feirense 0, Gil Vicente 1, Friamundo 1, Moreirense 0, Trofense 3, Oliveirense 2, Estoril 0, Varzim 0. Amanhã às 3:30 da tarde jogam Desportivo das Aves e Fátima. Com este resultado, Gil Vicente tem 14 pontos, 5 de vantagem sobre 6 equipas. Arouca, Estoril, Feirense, Trofense, Leixões e Moreirense têm todas 9 pontos cada. Lá por fora, desta vez começamos em África, a ronda internacional, já que o treinador português Álvaro Magalhães é o novo campeão de Angola, ao serviço do Interclube. A equipa do antigo jogador encarnado empatou com o Santos, a uma bola, na última jornada do campeonato angolano e assegurou o 2º título nacional da história do Interclube. O Mazembe, da República Democrática do Congo, conseguiu uma vantagem importante na final da Liga dos Campeões Africanos. Bateu o Esperance da Tunísia por 5-0 na primeira mão da eliminatória decisiva. Na Europa, Espanha, o Real Madrid ganhou no Hércules por 3-1, a equipa local ainda chegou a ganhar por 1-0, mas Di Maria com 1 e Cristiano Ronaldo com 2, mais 2 gols para o português, deram a volta para a equipa da capital. A um ponto do Real Madrid continuou o Barcelona, que goleou também ontem o Sevilha por 5-0. Ainda ontem, mais longe do primeiro lugar, ficou o Valência. Não foi além de um empate a uma bola com o Saragossa, que era o último classificado à entrada para a jornada 9. Em Inglaterra, o Chelsea regressou às vitórias fora de casa. Ganhou ao Blackburn Rovers por 2-1. A equipa de Londres manteve assim os 5 pontos de avanço para o 2º lugar, que é ocupado por Arsenal e Manchester United. Também ontem o Arsenal ganhou o West Ham no derby de Londres por 1-0. O Manchester, com o Nani a titular, venceu o Tottenham por 2-0. O internacional português selou a vitória com um gol aos 85 minutos. Quem abandonou o grupo dos vice-líderes foi o Manchester City. Perdeu com o Timberwolves por 2-1. Itália, Lazio venceu hoje 1-0 em Palermo e continua na liderança e com 4 pontos de diferença para o Inter. O AC Milan perdeu o 2º lugar para os vizinhos Milão ao ser derrotado em casa pelos Juventus por 2-1 ontem. Com este resultado, o AC Milan continua com 17 pontos, foi ultrapassado pelo Inter Milão, que na sexta-feira bateu o Génova por 1-0. Montari foi o autor do golo, o guarda-redes Eduardo, o guarda-redes português, ficou muito mal na fotografia do lance. Alguns árbitros de várias modalidades, entre elas o futebol, podem falhar os encontros do próximo fim de semana. A decisão foi promovida pela Confederação das Associações de Juízes e Árbitros de Portugal em protesto contra o regime fiscal e o Código Contributivo da Segurança Social. O presidente da Comissão de Arbitragem da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, Vítor Pereira, confirmou ter recebido cerca de uma dezena de declarações de indisponibilidade de árbitros para a 10ª jornada da prova, mas disse também que a Liga tudo vai fazer para garantir o normal decurso das competições profissionais. Um dos jogos da 10ª jornada é o Porto-Benfica, no domingo. O presidente da Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol, Luís Guilherme, já tinha revelado que a esmagadora maioria dos árbitros portugueses estão a mostrar-se indisponíveis para apitar nos dias 6 e 7 de novembro, próximo sábado e domingo. A decisão de avançar com esta iniciativa foi tomada a 22 de outubro, após uma reunião que contou com a presença de todos os conselhos de arbitragem distritais de futebol. O presidente da Associação Nacional de Juízes de Basquetebol, José Cassapo, avançou também a forte hipótese dos árbitros associados pedirem declarações de indisponibilidade para os mesmos dias, 6 e 7. O que pode acontecer neste cenário, por exemplo, o Benfica-Porto em futebol e handball ser dirigido por espectadores. Isto porque António Trinca, presidente da Associação Portuguesa de Árbitros Oficiais de Mesa de Handball, disse que o clássico, na Luz, pode vir a ser dirigido por uma pessoa que não seja árbitro, um espectador. Algumas breves para fechar o capítulo futebol. Na quinta-feira, primeira eliminatória da segunda fase da Taça da Liga, o Desportivo das Aves da segunda Liga bateu em casa por Portimonense da primeira divisão por 3-2. Álvaro Braga Júnior vai manter-se na presidência do Boa Vista, depois de ter sido reeleito para um novo mandato. Numa Assembleia Geral que durou várias horas, prolongou-se até à madrugada de sexta para sábado, Braga Júnior conquistou 255 votos a favor. Ganhou a eleição a Eduardo Matos, que liderava uma comissão administrativa que amealhou 240 votos. A Sérvia foi punida com uma derrota por 3-0, na sequência dos incidentes com adeptos que levaram à interrupção do jogo contra a Itália, em solo italiano. Ainda no seguimento desse encontro de apuramento para o Euro 2012, a UEFA decidiu castigar a Sérvia com um jogo à porta fechada, punição que pode aumentar para 2 partidas, caso se verifiquem mais incidentes num período de 2 anos. A Itália também foi condenada a um jogo à porta fechada, mas com efeito suspenso. Este castigo só vai ser aplicado se se verificarem novos distúrbios com adeptos italianos. Rádio Antena Web. Cada vez mais a sua rádio. Gostas de estar atualizado em relação às músicas que estão na moda? Queres saber qual o single mais badalado do dia? Então a Antena Web dá-te não uma, mas as 5 músicas mais votadas diariamente. Fica a par do que se ouve por aí em Pop Hits, de segunda a sexta-feira às 7h30 da tarde, ao sábado chega mais cedo às 19h. Pop Hits, o melhor da música pop, como sempre, na Antena Web. Jukebox. Não perca na Antena Web, de segunda a sexta-feira, o melhor dos anos 70, 80 e 90. São cerca de 15 minutos, boa disposição e boa música. Jukebox, um programa de Vítor Ferreira, todos os dias, de segunda a sexta-feira, às 20 horas, aqui na sua Antena Web. Excelentes misturas, uísque Guaraná, vodka e limão. Só não misture bebida e direção. www.futebolemportugal.info, o seu site de futebol português mais completo a nível nacional. Veja mais de 600 fotografias de 1913 e mais de 1.500 competições desde 1906. Veja ainda artigos de opinião, livros sobre futebol e muito mais. www.futebolemportugal.info. É um mundo de futebol português à espera de ser conhecido por si. Futebol em Portugal, a paixão pelo futebol nacional. A coisa aqui está preta. A coisa aqui está preta. A coisa está feia. A coisa tá preta. Mas já não é preciso. É que agora existe uma estação de rádio com preços à sua medida. Anuncie para o mundo inteiro através da Rádio Antena Web, com preços bastante competitivos, justos, mas acessíveis para si. Seja uma grande, média ou pequena empresa, seja até mesmo um particular, pode anunciar sem qualquer problema na nossa estação. Contacte-nos, escreva-nos para geral.radioantenaweb@gmail.com ou então contacte-nos via telefone entre as 11 e as 22 horas de segunda a sábado pelo número 96-7572-982. Faça frente à crise anunciando na Rádio Antena Web. Vai ver que o negócio vai melhorar. A seleção nacional de handball empatou hoje contra a Polónia. Portugal perdeu uma excelente oportunidade de semear a primeira vitória no apuramento para o Europeu 2012, no embate contra os polacos, que terminou igualado a 27 golos. Na partida a contar para a segunda jornada do Grupo 3, na Arena de Portimão, o conjunto orientado por Matt Olsen vencia por 17-12 ao intervalo, 5 golos de diferença. Esteve na frente do marcador até aos minutos finais, mas não resistiu a uma sucessão de erros individuais já no final da partida. O guarda-redes Hugo Figueira, com 17 defesas, foi o melhor em campo. Portugal está no terceiro lugar do grupo, com 1 ponto. A Polónia tem 3, está no segundo posto. A Eslovénia é líder, com 4 pontos, 2 jogos, 2 vitórias. Os eslovenos, depois de terem batido Portugal, ganharam a Ucrânia por 31-25. Terceira vitória consecutiva para Jorge Lorenzo, no Grande Prémio de Portugal de Motociclismo. Hoje, no circuito do Estoril, o espanhol, já campeão do mundo, bateu o Valentino Rossi e o italiano Andrea Dovizioso, os dois italianos que subiram também ao pódio. Dovizioso que ganhou a Marco Cimoncelli, uma luta renhida e feroz até à última reta da meta para o terceiro lugar. Lorenzo tem 358 pontos, Pedrosa 236, Valentino Rossi subiu para o terceiro lugar, tem 217 pontos, Casey Stoner caiu para o quarto posto, 205. Moto 2, Stefan Bradl, venceu na categoria. O piloto alemão conquistou o seu primeiro triunfo de sempre em Moto 2. Bradl terminou à frente do italiano Alex Baldoni e de Alex De Angelis, de San Marino. Tony Elias tem 271 pontos na geral, Julian Simon 285, André Iannone 179. Curiosamente, nenhum dos três terminou no pódio este domingo. Elias, o já campeão do mundo, abandonou após uma queda aparatosa. Na categoria mais baixa, 125 cm cúbicos, Marc Marquez foi o vencedor, à frente de Nicolas Charon e de Bradley Smith. O piloto espanhol Marquez bateu por 150 milésimos o compatriota Charon, que, ao terminar no segundo posto, impediu Marquez de se sagrar já campeão em Portugal. Mas ficou em situação ainda mais favorável na luta pelo título. Marc Marquez tem agora 297 pontos, mais 17 que Nicolás Terón, que tem 280. Paulo Espargaró, outro espanhol, tem 261 pontos. Basquetebol, o Vagos e o Algés seguiram o mau exemplo do Olivais Coimbra e sofreram na quinta-feira derrotas pesadas e em casa, na estreia da fase grupos da Eurocup feminina. No grupo H, a formação aveirense perdeu por 90-71 com as alemãs do São Luís Royals. No grupo J, o conjunto lisboeta caiu por 92-50 face às polacas do Energa Torum. Na quarta-feira, o Olivais Coimbra também se tinha estreado com uma derrota pesada. Perdeu em casa com as belgas do Lotto Cats por 33-45, isto no grupo I. Nacional de Hockey Patins, os três da frente voltaram a vencer. Não dão tréguas. Benfica, Porto e Oliveirense, 5 jogos, 5 vitórias. Na sexta, os esportistas campeões nacionais golearam em casa o Porto Santo por 5-1. Ontem, o Hockey de Braga perdeu em casa com o Benfica por 7-3 e o Oliveirense derrotou o Valongo por 3-1. Nos outros resultados, Hockey de Barcelos 4, Tomar 7, Física 4, Cascais 1, Gompilhares 4, Câmara 3, Limianos 2, Candelária 8, Juventude Viana e Académica de Espinho empataram a 4 bolas. Na classificação, Benfica, Porto e Oliveirense somam 15 pontos. A Candelária é quarto com 12. Divisão A1 do Nacional de Voleibol, Castelo da Maia e Sporting de Espinho continuam na frente do campeonato. Vamos aos resultados. Ontem, Benfica 3, Vitória Guimarães 0, Chamoriz 3, Marítimo 1, Castelo da Maia 3, Clube K 0, Leixões 3, Fonte Bastardo 2. Já hoje, a Académica de Espinho perdeu em casa com o Vila Condense por 3-0. O Sporting de Espinho derrotou o Marítimo por 3-0 também. Classificação, Castelo da Maia e Sporting de Espinho têm 13 pontos. Castelo da Maia tem vantagem porque somou 5 vitórias em 5 jogos. Benfica e Vila Condense repartem o terceiro lugar com 12 pontos. A segunda eliminatória da Taça de Portugal de Futsal já contou com a presença das equipas da primeira divisão e não registrou grandes surpresas nos jogos em que as formações do principal escalão estiveram envolvidos. O Belenenses, detentor de troféu, derrotou Portela por 4-3. Sporting, campeão nacional, goleou Ereira e Benfica por 9-2. E o Benfica, campeão europeu, também conseguiu uma vitória confortável por 7-1 sobre os Torpedos. Nos duelos entre equipas da primeira divisão, a Fundação Jorge Antunes eliminou Freixieiro nas grandes penalidades após um empate a 4 bolas. O Instituto D. João V ganhou a Vitória dos Olivais por 6-1, também segue em frente à competição. Em Mogadouro, o Alpendurada derrotou a equipa local por 4-2. Tiago Monteiro desistiu nas duas corridas na etapa japonesa do WTCC. O Mundial de Carros de Turismo, depois de ter desistido na primeira corrida do dia na segunda volta, hoje o português da SEAT não foi além da 10ª volta na segunda manga. Augusto Farfus conseguiu a sua primeira vitória da temporada em Okayama, na segunda corrida do dia. No segundo lugar acabou Colin Turgington, com Ivan Muller a fechar o pódio. Na primeira manga, Robert Huff tinha ganho a sua segunda corrida da temporada. Na geral, Muller tem 295 pontos, Andy Priou, britânico, 258, o italiano Gabriele Tarquini é terceiro com 242, Tiago Monteiro está no 7º lugar agora com 158 pontos. Com este resultado, Muller garantiu 37 pontos de vantagem sobre Priou, bastando-lhe conseguir um pódio em qualquer uma das duas corridas de Macau, a última etapa deste ano, para se sagrar campeão do mundo. Kim Clijsters conquistou o WTA Championships. Em Doha, no Qatar, Caroline Wozniacki sagrou-se número 1 do mundo no final do ano, mas foi incapaz de derrotar a belga na final de hoje do Masters de Ténis Feminino. Clijsters já subiu até ao 4º lugar do ranking desde que regressou à modalidade. Venceu hoje em 3 parciais, 6-3, 5-7 e 6-3. Nas meias-finais, Wozniacki tinha eliminado Vera Zvonareva e Kim Clijsters tinha ganho a Samantha Stosur, isto ontem. Zvonareva e Stosur que tinham terminado nos primeiros lugares dos respectivos grupos, mas foram eliminadas nas meias-finais. Wozniacki termina o ano como líder do ranking e a dinamarquesa, mesmo assim, não ganhou qualquer Grand Slam e também foi derrotada neste Masters, que juntou as melhores tenistas do mundo, tal como é habitual. Entretanto, Helena Dementieva vai abandonar a carreira do circuito profissional. A tenista russa de 29 anos anunciou a retirada na sexta-feira após o seu último encontro no Qatar, onde perdeu frente à italiana Francesca Schiavone, parciais 6-4 e 6-2. Dementieva, campeã nos Jogos Olímpicos de Pequim em 2008, medalha de ouro, comunicou a despedida do circuito WTA numa conferência de imprensa emocionada. A russa, nona na hierarquia mundial, afligida por lesões dos últimos anos, limitou-se a dizer: é difícil dizer adeus. Helena Dementieva não passou da fase grupos em Doha, mas esteve 12 anos no circuito, conquistou 16 títulos em singulares no circuito da WTA, disputou duas finais de provas de Grand Slam em Roland Garros este ano e no Open dos Estados Unidos em 2004. O seu ponto alto foi mesmo a medalha de ouro em Pequim há 2 anos. Do ténis, passamos para o ténis de mesa. Ao Wang é o novo campeão da Taça do Mundo da modalidade. Na competição que decorreu em Magdeburg, na Alemanha, na final de hoje, o chinês bateu o compatriota Jik Zhang por 4-1, parciais de 8-11, 11-8, 12-10, 11-9 e 11-9. Na luta pelo terceiro e quarto lugar, o bronze foi para um homem da casa, o único europeu a chegar às meias-finais, Timo Boll. O alemão derrotou o japonês Jun Mizutani por 4-3, 11-7, 11-7, 8-11, 10-12, 11-9, 9-11 e 11-7. Bronze ficou em casa, na Alemanha. A fechar, o Sporting recebeu o troféu olímpico. O clube de Alvalade foi galardoado na quinta-feira na sessão comemorativa do 101º aniversário do Comitê Olímpico de Portugal, com o prémio que distingue o contributo para o fomento e desenvolvimento desportivo em modalidades olímpicas. O prémio, instituído de 4 em 4 anos, distingue o Sporting por ser o clube português com o maior número de atletas em Jogos Olímpicos, total de 109 em 17 presenças. Recebido por José Eduardo Tencourt, presidente do emblema lisboeta, e Muniz Pereira, sócio número 2 do clube, o prémio foi atribuído também pelo facto de o Sporting ser o único clube na Europa com atletas presentes em 10 modalidades olímpicas com o seu ecletismo. Novidades olímpicas a fechar a edição de hoje do Desporto Antena. Voltamos na quarta-feira, às 8h15 da noite. Até lá!